Notícias da Hora. Lembrando que em Tijuca tem a Prêmio Alimentos, um ambiente completo, diferenciado para você e também para toda a família, viu? No café da manhã, café da tarde, ao meio-dia, a qualquer hora do dia. Bateu aquela fome? Então vá direto para Prêmio Alimentos, onde você encontra sempre muitas promoções. Tem pizza de 8 fatias, apenas R$ 11,99, tá? Aproveite, só R$ 11,99. Prêmio Alimentos, em Tijucas, no centro, ali próximo da Rede Filhos, na Avenida Bayer Filho. Prêmio Alimentos, o barato e gostoso para toda a família. Vale, a melhor informação, chegando até você. Vale. Notícias da Hora. Notícias da Hora. Vai construir, reformar, quer tranquilidade, facilidades, qualidade dos produtos, entrega rápida e os melhores preços. Visite o Espíndola, materiais de construção, tudo em um só lugar, do alicerce ao acabamento e com ótimas condições de pagamento. Sua obra em boas mãos. Televendas 3263-1500. Espíndola, materiais de construção. Loja no centro em Tijucas, na Avenida Coleira 75. Fone 3263-1500. Procurando um zero que é 10. Na Uvel Chevrolet, comprou seu zero quilômetro, ganhou na hora 10% de desconto em acessórios e na primeira revisão. Aproveite! Novo Onix 2020 com entrada mais parcelas de R$ 890. Spin Active 2020 a partir de R$ 79.990. Nova Tracker Automática a partir de R$ 95.990. Zero quilômetro que é 10 é só na Uvel. A alegria de ser Chevrolet. Fone WhatsApp 48-3263-8500. Vale a revisão. Aqui você liga e fica. A saúde é o bem mais precioso que nós temos. E é por isso que a Levifar dispõe de completa linha de medicamentos com o melhor preço da cidade. Porque trabalha em parceria com...